Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da NFM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com bons bate-papos e com a sua participação pelo 991-248325 ou 99204-2222. Recebo agora aqui no Programa Expresso, nessa edição de número 398, o Sargento Flávio Donizete Godoy, comandante da Polícia Militar aqui de Guaranésia, do destacamento da Polícia Militar de Guaranésia. Recebi o Sargento Flávio Donizete Godoy há duas semanas atrás como pastor e hoje o assunto é completamente diferente, né? Tudo bem, sargento? Seja muito bem-vindo ao Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Pássaro da Ilha FM. Mais uma vez é um grande prazer estarmos aqui, né? Para falarmos sobre segurança pública, para falarmos sobre o carnaval. Estamos aqui para dar informações à população sobre o trabalho que a Polícia Militar vem realizando na cidade de Guaranésia. Mudando da água para o vinho, né, sargento? Daquele dia para esse, né? Com certeza. Hoje o assunto é totalmente diferente, é um assunto voltado à área de segurança. É, o sargento, e o crime está compensando no Brasil, sargento? Porque se o presidiário, se ele morre na cadeia, a família dele recebe indenização, né? Lá no Amazonas a gente viu isso. Agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que presos que estiverem em celas superlotadas em presídios podem também pedir indenização. Está compensando então, né, sargento? Não, eu falo assim, não diria que está compensando, porque se a gente falar que às vezes o crime compensa, falam dessa forma, estaríamos incentivando pessoas de bem a praticar o crime. É logicamente que nós temos algumas deficiências nas leis que nós podemos ver, porque talvez o que falta é uma falta de estrutura para que atenda a demanda prisional do país hoje em dia. Uma falta de estrutura, vamos dizer assim, de presídios que o Brasil teria. A gente sabe que há uma superlotação nos presídios e talvez por isso alguns oportunistas venham tentar falar que o preso está sendo prejudicado, que tem muito preso na cela. Então, começam a entrar com ações na justiça desse modo, querendo provocar a justiça em benefício ao preso. Mas eu acho assim, não compensa o crime, compensa o cidadão continuar trabalhando, continuar lutando pelos seus direitos. O que falta, às vezes, é nós, o povo brasileiro, fazer valer a sua voz, valer os seus direitos, acordar, porque o povo do Brasil, às vezes, assim, nós somos muitos acomodados. Mas que compensa, não compensa. Compensa continuar sendo um cidadão honesto, um cidadão de bem. Ô sargento, mas o senhor falou uma palavra agora, a questão do povo acordar. Mesmo, eu não sei, eu não consigo entender. A população, às vezes, ela cobra demais, por exemplo, cobra muito da Polícia Militar. A gente tem dois grupos do Programa Expresso no WhatsApp. Eu vejo que sempre muita gente ali, e cadê a Polícia Militar? Chama a Polícia Militar e demora 3 horas para chegar. A Polícia Militar demora demais, a Polícia Militar não vai nas ocorrências. Mas a polícia, o povo talvez não cobre de forma exagerada a Polícia Militar, enquanto deveria talvez cobrar também da mesma forma que cobra da polícia outros órgãos? Com certeza, porque a Polícia Militar não é o único órgão que compõe o sistema de defesa social. Nós somos vários órgãos. Mas a Polícia Militar é o único órgão que está 24 horas por dia na rua, em contato direto com a população. Nós somos a porta de entrada para os problemas. Nós estamos ali 24 horas por dia, porque se você liga no 190, você será atendido 24 horas por dia pela Polícia Militar. Só que a população tem que entender que nem tudo é competência da Polícia Militar. E nem tudo nós temos o poder para resolvermos, porque nós temos a limitação da lei, aquilo que a lei nos permite, até onde nós vamos, até onde a lei nos permite. Por exemplo, a Polícia Militar prendeu e soltou, a polícia não isso prende e não solta. A gente ouve demais. Constantemente. Mas não é a Polícia Militar que solta, é a lei. Por quê? Qual é o trabalho da Polícia Militar? O infrator está em delito, nós vamos em flagrante delito, nós vamos efetuar a prisão do mesmo e vamos apresentá-lo à autoridade policial, que é o delegado de polícia. Vamos encaminhá-los à delegacia. Chegando lá, de acordo com o que a lei permite, vai ser feito o flagrante, ele vai ser fechado ou não. E nós temos crimes da lei 9.099, cuja pena até 2 anos o infrator vai sair no mesmo momento. Aí nós temos uma lei que dá o direito dele sair. Então não é a polícia que soltou, nós fizemos o nosso trabalho. Nós efetuamos a prisão, conduzimos a delegacia. E lá ele vai ser solto porque ele tem direito a responder o processo em liberdade. Então a polícia não soltou, a polícia fez o trabalho dela. Então isso, por estarmos constantemente em contato com a população, somos mais cobrados. Mas a população tem que entender que às vezes, por exemplo, se você é vítima de uma ocorrência, nós fazemos ocorrência, vamos muito simples, uma ocorrência de perturbação de sossego, nós conduzimos o infrator, levamos para a delegacia, mas depende que você faça uma representação depois para que aquele processo vá para frente. E a maioria das pessoas não fazem. A polícia não fez nada, mas ela não foi lá representar, então não somos nós. Então a população tem que entender isso. A polícia militar está sempre servindo da melhor forma possível a população, mas tem outros órgãos que não é competência nossa, tem que cobrar de outros órgãos também. O senhor fica chateado com esse tipo de cobrança da população? Não, porque eu acho assim, a população vai cobrar de quem tem mais contato. E nós sabemos que é nós que temos mais contato com a população, seremos cobrados. A gente não fica chateado. O que a gente procura é esclarecer a população. A gente tem sempre que esclarecer, mostrar para a população que não é culpa da Polícia Militar, que a Polícia Militar está fazendo seu serviço da melhor forma possível. E muitas das vezes a gente faz palestras, faz reuniões de bairros, reuniões comunitárias, para esclarecer isso. E é outro fator isso, é bom você tocar nesse assunto, por quê? Nós fazemos reuniões constantes com o Serginho, que é presidente do CONCEP, que nós fazemos reuniões comunitárias, e na maioria das vezes fazemos convites às pessoas que fazem parte desses, que nem nós temos grupos de rede de comércio, grupos de rede de fazendas protegidas, vários grupos, e na maioria das vezes aqueles que cobram e criticam o trabalho da Polícia Militar não participam das reuniões, que seria o momento ideal para a pessoa comparecer e falar o que pensa, o que acha, porque assim, a Polícia Militar está aberta a sugestões, a críticas, então, mas tem os momentos que a pessoa deveria estar presente e na maioria das vezes não vai nas reuniões. Às vezes aparece, nós temos aí, às vezes, num grupo, 246 integrantes, aparecem 10, 15, e depois quer cobrar. Então, acho que para você cobrar, é direito para o cidadão cobrar, é direito, mas ele também participa das reuniões, que ali é o momento da gente discutir, de criticar, de dar sugestões, e nós estamos abertos à discussão. Então, eu acho assim, a população tem que passar a participar mais. Tá, uma das coisas que a gente mais, eu já perguntei isso aqui todas as vezes que o senhor vem no programa, uma das coisas que a gente mais tem aqui no programa, nas reclamações que chegam aqui, não só no Expresso, mas no Alô Bom Dia, aqui na minha rua é um ponto de drogas. Aqui é um ponto de drogas, todo mundo sabe disso, e a polícia não faz nada. E aí, Sérgio, por que é que vocês não fazem nada? Muito pelo contrário, quem está falando que não faz nada, está falando por falta de conhecimento. É só pegar os jornais aí, as últimas notícias, vão ver que a Polícia Militar faz é muito. Nós temos cumprido vários mandados de busca e apreensão, temos prendido muito traficante, muito mesmo, principalmente na cidade de Guaranésia. E temos, é só o pessoal notar, toda noite é que eles vão ver viatura fazendo abordagem constante na cidade. Se tornou uma rotina de abordagem, principalmente em ponto de venda de tráfico de drogas. Nós temos feito abordagem, temos feito apreensão de drogas, prisões de traficantes, isso constantemente nós temos feito. Ontem teve uma prisão à noite, né? Teve, está tendo prisão praticamente todos os dias. Os militares estão empenhados, o pessoal está trabalhando, está correndo atrás, nós temos visto o empenho do nosso pessoal, que tem buscado em dar segurança com qualidade à população de Guaranésia. Então, que às vezes a pessoa que fala, assim, que faz, aceitamos a crítica, mas muitas vezes a crítica é por falta de conhecimento. Então, acho assim, a pessoa deve se inteirar melhor, até ver através das redes sociais, ver através dos jornais, ver através de vocês, você divulga, sempre a gente vê você divulgando aí no seu site, então a pessoa tem que ver o que a polícia está fazendo antes de criticar, porque a Polícia Militar tem trabalhado muito. Trabalha bastante, a gente sabe disso. Outra questão que eu queria levantar é a questão que o senhor até falou agora há pouco, a questão da perturbação do ambiente, que a gente sempre fala sobre isso aqui no programa. Perturbação do ambiente só existe quando realmente alguém está sendo perturbado, né? Agora nós temos teve uma nova mudança na legislação do trânsito, com questão a veículos. Que é muito difícil a questão do veículo, né? Porque o policial militar agora, ele detectou que o veículo está com som alto, ele pode fazer infração de trânsito, a infração é pesada. Certo. Então, nesse caso, não há necessidade nem de solicitação. Mas a perturbação, no seu caso, você tem um vizinho que mora ao seu lado. Eu tô na minha casa, meu vizinho está fazendo uma festa, era 3 horas da manhã. você quer a providência da Polícia Militar. Aí fala assim, ah, mas o policial pediu para identificar. Mas por que o policial pediu para identificar? Nesse caso, tem que haver uma vítima. Se não há vítima, o Estado não vai tomar uma providência, porque o Estado não é vítima nessa situação. Por isso, aí eles não querem dispor com o vizinho, que é que a polícia não toma providência. Mas como que a Polícia Militar vai tomar uma providência se não há ninguém que esteja incomodado com aquela situação? Às vezes o cara está fazendo uma festa na casa dele, aí você está incomodado, você tem que falar, não, eu quero providência, a Polícia Militar vai lá, vai determinar que se abaixa o som, vai fazer o boletim de ocorrência, todo o procedimento vai ser adotado. Mas nesse caso tem que haver um solicitante. Perfeito. Questão de drogas, é meio que enxugar gelo, sargento? Aqui em Guaranésia, como é que está essa questão? Vocês conseguiram diminuir o número de traficantes, de ocorrências relacionadas a drogas, ou é algo que, infelizmente, já está na nossa sociedade de tal forma que é muito difícil combater? Aqui em Guaranésia, nós temos assim, um fator muito positivo. Há uma integração muito grande. Poder Judiciário, Polícia Militar, Conselho Tutelar. E nós temos feito ações que talvez até a população não saiba. Em relação à droga, nós temos combatido e menores infratores estão sendo internados. Estão sendo levados para clínicas de internação, estão sendo tirados do meio da sociedade, até por questões de tratamento, tudo, e isso tem dado resultado. E isso é algo aqui de Guaranésia, né? Em Guaranésia. Não é comum nas outras cidades da região. Que eu saiba, não. Eu acho que em Muzambinho, parece que agora o juiz lá resolveu assinar realmente e mandar esses jovens aí para a internação, mas é aqui em Guaranésia o principal. Aqui a doutora Cristiane, ela nos dá um apoio muito grande, ela solicita as vagas de internações e ela determina a internação dos menores. Então só nesse mês foram, até a presente data, foram internados 3 menores, e esses menores infratores, que além de serem envolvidos com tráfico e uso de droga, estavam partindo para outras áreas, para roubo também, então que estão internados e levados até para a cidade longe daqui. Então assim, isso surtiu um efeito, a gente vê isso em queda no número de ocorrências de furto, roubo e até mesmo tráfico de drogas. Mas por quê? Tem essa ação efetiva, que é uma parceria realizada entre Polícia Militar, realizada entre Conselho Tutelar e também a Prefeitura Municipal, que tem disponibilizado vagas, corrido atrás de vagas para internação desses menores. Então isso tem surtido efeito aqui em Guaranésia. Então a gente consegue então falar aqui para a população e deixar a população, vamos dizer, mais calma, que o número, né, de roubos tem diminuído em Guaranésia. Tem diminuído. Não é o ideal ainda, a gente, que é lógico, a gente tem lutado para cada vez diminuir mais. Não vai conseguir 100%. Mas a gente tem ali lutado e tem, com as ações que têm sido feitas, nós temos adotado estratégias em parceria que tem dado resultado. Quanto tempo você já está na Polícia aqui Militar de Guaranésia, sargento? 6 anos. 6 anos. À frente do comando de Guaranésia. Qual foi o caso, né, a ocorrência de maior repercussão que teve até hoje, sargento? Eu acho que a de maior repercussão que teve na região nossa aqui, referente a Guaranésia, foi aquele fato ocorrido no Correio. Quando os autores renderam o gerente do Correio na sua residência, e depois foram até o Correio para praticar o roubo. Eu acho que esse foi o fato de maior repercussão. A gente vê aqui na nossa região, acompanhando aí os sites, os jornais da região, que a gente tem muitos roubos a Correios, estouro de bombas em caixas eletrônicos, e aqui a gente não teve isso. Por que, sargento? O senhor consegue fazer uma análise? Por que isso não acontece aqui em Guaranésia? É medo da Polícia Militar de Guaranésia? Bom, primeiro fato, vamos falar o seguinte. Graças a Deus. Então, vamos dizer assim. Eu, por ser um pastor, tudo, eu acho assim. Primeiro fato, que a gente pede a proteção de Deus sempre para a cidade de Guaranésia. Segundo fato, que nós temos assim feito um trabalho com a população, um trabalho assim de envolvimento com a população, que hoje a população de Guaranésia é assim, viu uma pessoa suspeita, ela liga, a polícia vai lá e aborda. A gente consegue ter isso, sargento? Aqui nós temos isso, principalmente através de grupos de WhatsApp. Nós temos esse contato, ó, tem um indivíduo suspeito aqui, nós temos um grupo de WhatsApp da rede de comércio que funciona, vamos dizer assim, vamos dizer que seja 100%, mas 99% na cidade de Guaranésia. Por quê? Vê um indivíduo suspeito, eles lançam no grupo. E aí o outro comerciante já começa a observar. E às vezes ele sai de um local, vai para o outro, já passa. Está aqui no meu comércio, passa o próximo a essa rua. E com isso nós temos abordado constantemente. E muitas das vezes até indivíduos com passagem por furto e roubo, que estariam até planejando fazer qualquer ação na cidade, e após ser abordado. Porque toda abordagem que a Polícia Militar faz, nós identificamos o autor, fotografamos o autor e montamos aqui. Nós temos um banco de dados desses autores. onde a gente vai ali vendo cada um, principalmente autores de fora. E isso tem dado resultado. Então, talvez, e também nós temos um monitoramento, que hoje nós já temos mais de 60 câmeras instaladas, que nós monitoramos constantemente, principalmente à noite, temos próximas agências bancárias, e isso tudo dificulta, é um fator, né, que vai dificultar a ação do marginal. Então, eu acho que é tudo assim, um conjunto de ações que tem dado resultado. Tomara, e que continue assim, porque a gente vê o que passa as cidades da região aí, é complicado, né? Pedimos a Deus que continue nos dando a proteção. Continue nos dando a proteção, é isso mesmo. Essa questão das drogas é o que preocupa bastante, e a gente sabe que para combater as drogas a gente tem que sempre pegar a meninada, né? A criançada, e fazer esse trabalho com as crianças. O projeto aqui de Guaranésia, o Garotos pela Paz, é um projeto premiadíssimo, né? Vai continuar? Já tem conversa aí com essa administração para que continue esse projeto? Positivo, a gente já fez contato com o atual prefeito Laércio, o qual se mostrou ali disponível a fazer o projeto. Estamos esperando passar agora o período das festas, período de carnaval, para que a gente comece novamente iniciar esse projeto. Aqui nós podemos dizer que é um projeto que deu muito certo em Guaranésia, como você mesmo disse, ele é um projeto que foi premiado até em Belo Horizonte como um dos melhores programas para combate à droga e à violência do estado de Minas Gerais, ganhou em primeiro lugar em Belo Horizonte, num concurso feito pela SEDES. Então, assim, a gente sabe que com isso nós já formamos turmas aqui com 120 alunos. Então, a gente sabe que esses alunos, a gente tem visto até acompanhado, que a gente continua acompanhando eles, e estão ficando longe das drogas. Eles estão ali se fortalecendo, e a gente espera continuar com o programa durante o ano 2017. Tomara, a gente torce para isso. Outra questão que eu gostaria de levantar: trânsito de Guaranésia. Na primeira reunião desse ano da Câmara, o pessoal lá, alguns vereadores, eu não me lembro qual vereadores, se eu lembrasse eu falaria, mas eu realmente não me lembro, um dos vereadores falou assim que parece que vai haver uma mudança no trânsito de Guaranésia. Chegou alguma coisa até o senhor? Vai haver essa mudança no trânsito em algum ponto? Não, por enquanto não me falaram nada, mas assim, a questão de circulação das vias, ela é mais uma questão municipal. Sim. Então, assim, é logicamente, se o Laércio nos pedir o apoio, alguma coisa, nós iremos dar o apoio, e assim, porque quem resolve essa questão é a própria Prefeitura Municipal que resolve isso. Questão de placas de regulamentação, questão de circularização de via, é a Prefeitura. Que nem, na gestão passada, nós demos apoio, assim, algumas sugestões que o ex-prefeito João Carmo Quilo procurou a gente, nós damos apoio. E agora também estamos dispostos a apoiar naquilo que for necessário, porque quem tem o poder de decisão para essas mudanças é o prefeito. É ele quem decide que vai mudar ou não. É logicamente, a gente dá sugestões por ter conhecimento de trânsito, por ter conhecimento de fluxo, uma via que tem mais fluxo, a gente pode até dar sugestões, e isso também não significa que ele vá querer fazer aquilo que a gente propor. Que isso é ele que tem autonomia para isso. Se o senhor pudesse dar alguma sugestão, sargento, o senhor alteraria alguma rua aqui em Guaranésia ou manteria como está? Isso tem que fazer um estudo para ver, porque assim, quando foi feita as mudanças de algumas mão de direção, algumas mudanças no trânsito, tem que ver o que deu certo de lá para cá, o que não deu certo. Porque nem tudo vai ser perfeito. Então, acho que tudo depende de avaliação. Se você fala assim, não, ó, esse local aqui foi mudado, mas talvez agora não seja necessário permanecer da mesma forma. Deve mudar. Perfeitamente, porque às vezes mudou-se uma forma, naquele momento deu certo, mas com o passar do tempo, viu que às vezes há necessidade de mudar. Então, por isso que eu falo, a gente tem que sentar, ver o que o atual prefeito Laércio quer fazer, se ele quer mudar, e fazer o estudo, ver. Eu acho que é perfeitamente, é assim mesmo que tem que funcionar as coisas. Até nessa reunião, falaram demais da conta aqui da rua em frente à escola Carvalho Brito, principalmente no horário de saída de crianças, né, da escola, que ali vira um verdadeiro bunda lelê, né? Carros ali que não respeitam a placa pare. O senhor tem conhecimento disso? Ali é o seguinte, geralmente não creio assim que seja essa bagunça, porque a rua na saída, na entrada dos alunos ali é interditada pela própria direção da escola. Então se está interditado, os alunos saem e vão embarcar nos veículos naquele pedaço que está impedido, não entra veículo. E é logicamente, o que tem que se tomar cuidado quando você vai falar em mudanças de ruas, essas coisas, tem que ver se atende o interesse coletivo. Sim. Não o interesse individual. que às vezes nós vemos muitas coisas onde que se querem atender interesses individuais, aí você atende o interesse de um ou dois e o restante da população sai prejudicado. Então tem que ver o que é de interesse coletivo. Essa é a, acho que é o detalhe da coisa. Você vê, vai atender a todos? Ou pelo menos a grande parte vai, concorda com isso, uma minoria que vai discordar. Então tem que analisar toda essa situação. Porque eu acho que todas as escolas, na hora que saem alunos, porque todas elas têm um grande número de alunos, vai ter dificuldade de trânsito. Então tem que sentar, eu acho que o ideal é até sentar com as próprias diretoras, coordenadoras das escolas, porque elas conhecem o problema melhor do que ninguém, porque é na frente de cada escola que está o problema, e ver o que pode ser feito na frente de cada escola. Ontem ali no Carvalho Brito, apesar que estava pouco movimento, na hora que eu estava saindo aqui da rádio, tinha a placa de pare e o veículo passou normalmente, tranquilamente. É uma falta de consciência do condutor também, que a gente precisa de o próprio condutor tem que ter consciência, né? Com certeza. Se você está vendo uma placa de impedido, você está vendo que ali vão sair alunos para embarque e desembarque de alunos das escolas, eu vou entrar com o carro ali? Lógico que não. Porque se está impedido é porque eu não posso passar por aí. Então isso já é questão do quê? De educação, educação, trânsito, consciência. Então isso, cada um tem que ter essa consciência. Sargento, vou fazer um intervalo em comercial para a gente continuar esse bate-papo. A gente vai falar bastante agora sobre o carnaval no próximo bloco, né? Carnaval está chegando. Como é que vai ser o trabalho da Polícia Militar? Será que vai ter reforço militar? Será que não? Daqui a pouquinho a gente fica sabendo logo após um intervalinho comercial. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Onze horas e 48 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou recebendo aqui o sargento da Polícia Militar aqui de Guaranésia, sargento Flávio Donizete Godoy, comandante da Polícia Militar de Guaranésia. E já falamos aqui sobre trânsito, sobre a questão de drogas, sobre o Garotos pela Paz, que tudo indica que deve continuar, acho que é um desejo de toda a população, né? E agora vamos falar sobre o carnaval. Carnaval está chegando e é algo, uma festa muito bonita, mas que realmente nos preocupa bastante, né? Carnaval sempre traz muita dor de cabeça, eu acho que traz também dor de cabeça para a Polícia Militar, que tem que se desdobrar, né, sargento? A questão do carnaval? Com certeza, porque o carnaval é uma época que a gente tem uma preocupação a mais, principalmente com a população, temos a preocupação daqueles que vão participar da festa e temos a preocupação com aqueles que saem, deixam suas casas vazias, que nós também temos que preocupar com isso, para que o fulião, aquele que vai festejar, não volte para sua casa e tenha o desprazer de encontrar sua residência furtada. Então é uma preocupação a mais, mas a Polícia Militar já está fazendo o planejamento para garantir a segurança do cidadão que vai participar do evento e também garantir a segurança dos imóveis, daqueles que saem de sua casa, até mesmo para viajar nessa época, que muitos viajam, muitos vão passar um feriado longe de suas casas. Então a gente está já com todo o planejamento para isso. Tá, mas e como é que está o planejamento para o carnaval, para o Guarafolia, que tende a ser novamente, como já foi, já é há alguns anos, um dos maiores carnavais da região. Pelo menos é um dos carnavais que mais atrai público, né? Sempre temos aí em torno de, sei lá, 3-4 mil pessoas por noite. Não é isso? Bem mais. Mais que isso, né? A média do carnaval de Guaranésia é de 10-12 mil pessoas. Então, 10-12 mil pessoas, a gente está falando provavelmente do segundo, terceiro carnaval com o maior número de gente nas ruas. Aqui na nossa região, que é sempre assim. Em primeiro lugar, sempre teve ali o carnaval de Muzambim, depois o carnaval de Guaranésia. Sempre foi. Agora nós também temos carnaval em Guaxupé esse ano, que pelo ano passado não teve, né? Então isso também deve levar algumas pessoas que devem ficar na região lá também. Arceburgo, ano passado também não teve carnaval, esse ano vai ter. Isso então, o senhor acredita que a gente vai ter, não vai atingir esse número aí de 12 mil? Talvez tenhamos menos pessoas aqui em Guaranésia? Não, eu creio que vai atingir, até porque é o seguinte: o carnaval de Guaranésia, ele é conhecido justamente por isso, pela segurança, pela, assim, a estrutura que oferece as pessoas que vêm participar. Então por isso ele atrai as pessoas da região. Mesmo que às vezes muitas cidades têm carnaval, tende as pessoas virem para Guaranésia. Por causa da segurança. Com certeza. A pessoa sabe que vai chegar aqui, que é um local que tem revista nas entradas, tem revista, tem seguranças internas, e a Polícia Militar também se faz presente no evento. E como é que vai funcionar esse ano a questão da segurança, sargento? Como em todos os anos, nós vamos receber reforço no policiamento, então será mantida. Polícia Militar terá um ponto de apoio lá dentro do evento, lá vai ser na biblioteca, de como todos os anos, e também teremos um policiamento externo nas ruas, porque se estaciona muito veículos ao torno do evento, onde nós manteremos um policiamento efetivo também, e também um policiamento nos bairros, que muitos saem de suas casas para irem para o evento. Nós manteremos também um policiamento nos bairros. Essa é minha grande preocupação. Ah, ok, a Polícia Militar vai cuidar dos foliões, mas e o cara que está lá no bairro Bom Jesus, lá no Jardim Renovação, que não gosta de carnaval, vai ficar em casa? Vai ficar desprotegido? Não, ele também vai ter uma atenção especial, vai ter a viatura circulando nos bairros, fazendo policiamento preventivo nesse local. E também estaremos fazendo policiamento nas entradas da cidade, fiscalizações, então estaremos assim, tendo uma fiscalização bem rígida, principalmente para quem chega, o pessoal vai passar por uma fiscalização rígida da Polícia Militar, isso tudo pensando em garantir a segurança das pessoas que venham para Guaranésia. Blitz, teremos um aumento de blitz aí nesse período? Com certeza, porque teremos. Porque o consumo de drogas aumenta, né? Com certeza, então estaremos fiscalizando, inclusive condutores de veículos embriagados, tudo, porque sabe, a gente sempre orienta ao condutor que quando estiver, que quer ir participar do evento, participe, festeje, mas álcool e direção não combinam. Então, aqueles que moram na cidade, o que nós orientamos o pessoal? Vá a pé para o evento, a cidade não é tão longe assim, os pontos do local do evento, deixe seu veículo em casa, vá a pé, porque você vai festejar, vai voltar, vai ter maior comunidade, e quem vir de outra cidade, de outra localidade para cá, traga alguém que não beba, para a hora que voltar vá dirigindo o veículo, para não ter o dissabor de ser fiscalizado e ter seu veículo removido, ter que ser conduzido para a delegacia, porque isso nós não abriremos mãos, nós fiscalizaremos mesmo e tomaremos as medidas que a lei manda, tudo que está na lei nós tomaremos as medidas. Pior ainda que separado numa blitz é a questão de acidentes, né? Com certeza, porque aí vai pegar uma rodovia, condutor embriagado, e nós sabemos o que que acontece, o que sempre ocorre. Porque um condutor embriagado dirigindo um veículo em uma rodovia, ele está com uma arma na mão. Então a gente sabe que isso vai causar a morte de pessoas inocentes. E às vezes nem sempre todos têm essa consciência. Por isso que nós estaremos fiscalizando com rigor. Durante o carnaval, a gente vai ter um aumento de efetivo? Com certeza, todo mais ano policiais, a gente recebe um efetivo, nós estaremos recebendo o efetivo da sede da nossa unidade, que é São Sebastião do Paraíso, que estará mandando reforço, que ficará aqui durante todo o período do carnaval, reforçando o policiamento na cidade. É isso, então a gente pode ficar tranquilo, a gente vai ter mais policiais, né? Com certeza. O pessoal fala muito, agora Guaranésia não tem muito pouco policial, agora vai ter um concurso aí. Você está esperando quantos policiais para Guaranésia? E quantos vão vir, na verdade? Porque a esperança do senhor talvez sejam muitos, né? Não, a gente sabe que virá o que a gente, nós vamos receber, assim, um efetivo, mas assim, isso vai depender muito do nosso comandante regional, porque não tem como eu falar a quantidade que virá. A gente sabe que o que vier vai ser bem-vindo. E assim, tomara que venha bastante. Quanto mais melhor, é lógico. Quanto mais melhor. Mas nós sabemos também da dificuldade do nosso comandante, que tem em atender várias cidades. Porque todas as cidades se encontram com a mesma. Querendo efetivo. Mas a gente sabe que sempre estaremos trabalhando da melhor forma possível, como temos trabalhado com o efetivo que temos. Porque às vezes não é o ideal, não é o ideal. Mas nós temos, eu sempre falo aqui. Às vezes não adianta você ter um número e não ter qualidade. E aqui hoje nós temos qualidade. De policiais que estão compromissados com o trabalho, com a comunidade local. E isso é muito importante. Porque o policial, quando ele está de serviço, no período de serviço dele, ele tem aquela preocupação de servir com qualidade a comunidade guaranesa. A gente tem isso, a gente vê claramente o esforço que os policiais militares de Guaranésia fazem, né, para atender a população. Nas ocorrências, né, nas últimas ocorrências que a gente está tendo aí, a gente vê que o policial às vezes está, né, sai de casa, né? Não dá tempo nem de pôr o uniforme, já sai de casa para atender uma ocorrência. Isso tem acontecido várias vezes, né? Com certeza. Às vezes ele vê que está tendo um fato, assim, que gera uma demanda maior, um empenho maior. O próprio policial que está no seu horário de folga, ele se dispõe a sair para auxiliar os outros que estão de serviço na hora. Isso significa o quê? Um comprometimento do policial com a comunidade. Porque ele também faz parte dessa comunidade. E como ele faz parte dessa comunidade, ele também quer ajudar a combater os problemas da comunidade. Acho que foi semana passada, semana retrasada, a gente teve, inclusive, acho que um roubo que foi em Muzambinho, se eu não estou enganado, O pessoal saiu de Muzambinho, passou pelo provável cerco em Goxupé, e a polícia de Guaranés que foi responsável pela prisão, né? Isso, com o apoio da polícia, claro, de Goxupé também, mas aí eles foram presos aqui no município de Guaranés, o autor do roubo. Inclusive foi recuperado o veículo que ele havia roubado em Muzambinho. Também a arma que estava com ele, foi localizada a arma que ele estava portando, que ele praticou o roubo, e ele se encontra fechado no presídio. Uhum. Então isso é o quê? É o comprometimento do policial militar. Não só preocupado com a cidade, mas ocorre um fato numa cidade da região que ele sabe que pode vir para cá também, ele já está ali alerta para combater aqui na nossa região. Qual que é a melhor forma da população ajudar a polícia militar, sargento? Através do denunciando. Tá, mas denunciando de forma anônima. Anônima, mas a gente pede assim, forma anônima, mas séria. Porque às vezes nós, porque ocorre muito. O que que acontece? Você não gosta do seu vizinho. Você tem ali um desafeto com o seu vizinho. Certo. Aí você quer que a polícia militar, quer pôr a polícia militar no meio da história. E começa a fazer denúncias infundadas no vizinho. Para que a gente venha pegar um mandado, ir na casa dele, tudo. Então a gente pede para a população o seguinte: faça denúncia. Mas faça denúncia, aquela denúncia que tenha realmente dados, elementos para que a Polícia Militar possa realizar o seu trabalho. Tá, mas como é que, vamos explicar aqui para a população entender, como é que eu posso denunciar? Vamos imaginar aqui que eu moro na rua X, e ali há duas casas para frente da minha, tem lá um, sei lá, um ponto de droga, alguma coisa que seja um crime. Eu denuncio durante o dia, só acontece de noite, eu ligo na polícia, ó, sargento, toda noite o pessoal aqui está cometendo aqui crimes aqui, prostituição, sei lá o que é. É assim que eu faço a denúncia? Você vai ligar no 190, não precisa se identificar, o policial militar não vai falar, eu quero saber seu nome. Ó, quero fazer uma denúncia anônima, aqui na rua tal. O que que nós precisamos? Do maior número de dados, de elementos possíveis, informações possíveis. Ó, aqui mora, se souber o nome do indivíduo, melhor ainda. Aqui mora o indivíduo tal, na casa tal, número tal. A partir de tal hora começa a ter isso. Porque nós vamos começar a monitorar o local. E aí nós, se ver que realmente a informação procede, nós iremos solicitar o mandado de busca e apreensão, o que for necessário para acabarmos com aquele ponto. Provavelmente, se eu ligar então na quarta-feira para vocês, para a Polícia Militar, não é na quarta-feira que vai surtir efeito então. Porque primeiro vocês vão fazer um trabalho de monitoramento. Com certeza. Então talvez esse... leve 15, 20 dias, um mês. Porque muita gente reclama disso. Mas eu já denunciei, mas a polícia não veio aqui fazer nada. Mas o que ocorre? Porque nós, veja bem, eu não posso simplesmente, através de uma informação, ir lá invadir a casa da pessoa. Nós temos que, às vezes, é o que eu te falei, ocorre aquele detalhe que é o seu vizinho que você não gosta e não procede a informação que foi passada. Então nós temos que checar aquela informação para ver se realmente está ocorrendo aquilo. E aí, a partir daí, nós temos, porque até para que eu venha pedir um mandado junto ao Poder Judiciário, eu tenho que levar elementos à autoridade judiciária para que ela possa me expedir um mandado, porque também ela não vai pegar com qualquer informação e dar um mandado. Porque quando você entra na casa de alguma pessoa para cumprir um mandado de busca e apreensão, você tem que ter dados suficientes para entrar naquela casa. É algo muito sério, né? Então nós vamos fazer um monitoramento ali, e às vezes a pessoa fala, ah, eu denunciei ontem, ela quer que vá na hora, não é assim. É logicamente, se às vezes você passar ali na rua, naquele momento, ver que o tráfico está explícito, você vai abordar como fizemos já muitas vezes e vai tomar providência imediata. Mas em alguns casos leva algum tempo para que a gente cheque as informações e tome a providência. Mas toda denúncia, a partir da hora que a pessoa faz a denúncia, nós registramos essa denúncia, nós temos um relatório de denúncia, onde o militar consta a denúncia, todos os dados, para a gente iniciar o trabalho em cima daquela denúncia. O major Afrânio, né, que é o novo major, ele até postou na rede de imprensa lá de Goxupé, que eu faço parte, o telefone 191, né, pedindo para que o pessoal... 181. 181, me perdoe isso, 181. Diz que denúncia, para o pessoal realmente fazer denúncias no 181. Seja, ele até falou aqui, boa tarde, preciso da ajuda de todos para divulgar o 181. A denúncia anônima, seja de crimes criminosos, locais de tráfico, armas de fogo, foragido da justiça, desmanche de carros, entre outros. Sigilo absoluto. É isso, né? Com certeza. Ligar no 181, né? A pessoa... Então, mas aqui também pode usar o 190, porque 181 a ligação vai chegar lá e ser transferidas para nós. E aqui... a gente, o militar também, por a população estar mais próxima da polícia militar, pode usar um 190 também. Ela pode usar um 81, mas pode usar um 90 também, que vai ser o mesmo procedimento. O policial militar não vai pedir a identificação da pessoa, vai colher os dados, mas o que a gente pede é isso. Quanto maior as informações, maiores os dados possíveis, mais fácil se torna para a gente tomar providência e mais ágil. Porque, por exemplo, às vezes só passa assim, ah, na casa, na rua tá uma casa amarela. Você vai na rua, tem 10 casas amarelas. Eu vou ter que monitorar essas casas para ver onde está ocorrendo. Isso demanda mais tempo. Ah, não, é na rua tal, uma casa amarela de portão branco, número tal, o indivíduo que mora ali é conhecido pelo nome de tal. Aí você já vai ter um foco, você vai ter um direcionamento para aquele local. Mas é isso aí, a população tem que nos ajudar. E não só através dessas denúncias de drogas também. Viu? Porque às vezes aqui em Guaranésia é muito fácil, a população conhece todo mundo. Às vezes você vê um indivíduo de suspeito que está passando perto da rua, que você não é daquele local. Liga para a polícia, ó, que tem um indivíduo. Mais uma vez. O que vai acontecer se eu ver um sujeito estranho passando aqui na rua da Pássaro da Ilha FM? Você vai ligar no 190, ó, tá de. O que nós precisamos? Características é essencial. Camisa preta, calça jeans, boné branco, que ele tiver. Aí vamos passar para a viatura, automaticamente vai ser abordado. Ele vai ser abordado, às vezes é isso, ah, mas a polícia abordou e não fez nada. Mas às vezes o cara não é bandido, nós temos que, a população tem que estar ciente disso, que nós vamos abordar e vamos identificá-lo. Identificamos. Tem passagem pela polícia? Vamos ver, porque aí nós checamos toda a ficha dele, tanto no estado de São Paulo, onde ele for, a gente checa. Às vezes ele tem até passagem por prática de roubo, furto, mas não tem nenhum mandado de prisão expedido para ele. Então já nós não podemos... Não podemos prendê-lo, mas ele foi identificado. E como eu te falei, a gente fotografa esse indivíduo. Se ele tivesse com alguma intenção de fazer qualquer coisa, ele já não vai fazer mais. Porque ele foi identificado, foi fotografado, então ele sabe que aquilo já foi cadastrado. Então é esse o procedimento. O Major Afrânio postou também, foi hoje de manhã, esta madrugada, lá em Goxpé, tivemos outro assalto em bairro isolado e pouquíssimas casas, construções. Aí ele falou namorados, né? No caso, vamos precisar massificar orientações a respeito. O policiamento já tem sido modificado, né? Mas esperam a viatura ir no bairro. Agora no carnaval, provavelmente, teremos muitos namorados espalhados aí por bairros afastados da cidade. É algo também que precisa tomar muito cuidado, né? É essa a orientação do nosso comandante, o Major Afrânio, tem batido em cima e nós também, porque nós já tivemos esse dissabor de ter casal de namorado abordado em lugar ermos, locais afastados, e terem sido roubados. Então, a gente orienta, e eles têm que ter a consciência disso. Você hoje não dá mais para você ficar num lugar escuro, numa rua deserta. É o que tem ocorrido muito em Goxpé, e aqui também nós já tivemos casos. Nós temos bairros que estão assim sendo abertos, bairros que estão em fase novos loteamentos, e o pessoal acha que ali é um local ideal para namorar. E muitas das vezes o cara está sendo abordado, está sendo tendo o veículo roubado, e a gente não vamos assim. Pode acontecer até algo pior. A gente não sabe, ele tá com a namorada ali, não sabe o que o bandido pode querer fazer na hora. Então a gente orienta o pessoal, principalmente agora no período de carnaval e também após o carnaval. Não vá para esses lugares. Não vá parar veículo em loteamentos afastados, em lugar que tem pouca iluminação, em lugar que não tem casa por perto. Não pare o veículo ali, que você vai ser um alvo. Você é um alvo em potencial. Você tá ali, às vezes o bandido nem tá querendo, o cara não tá querendo nem roubar, mas ele viu. Passou, viu? Viu você, tá ali e vai fazer o roubo. Então a gente tem que também tomar esse cuidado. E a gente pede aos casais que tomem esse cuidado. Sargento, carnaval então, mais policiais na rua. Viaturas circulando pela cidade, né, para proteger quem não vai descer pro carnaval, quem for viajar também, aquela questão de avisar o vizinho, né, pro vizinho olhar a casa, tudo é importante nesse período, né? Com certeza, você tem seu vizinho do lado ali, às vezes você vai fazer uma viagem, se não tem muito relacionamento com o vizinho, pede para um parente que não vai viajar, ou de vez em quando passa na minha casa, dá uma olhada lá, acende as luzes para mim, deixa sempre mostrando que tem alguém em casa, e também avisa o vizinho se vê alguém suspeito, que o vizinho conhece, sabe quem? Aqui nós não somos iguais cidades, grandes centros, onde ninguém conhece ninguém, porque fica fechado dentro de casa. Então você conhece o seu vizinho, sabe quem costuma ir na casa dele, sabe que ele está viajando, tem alguém lá na casa, aciona a Polícia Militar, que nós iremos lá para verificar. E aqui no centro de Guaranés, a Polícia Militar vai estar instalada onde você estava, né? Ali em frente à biblioteca, ali? Isso, nós teremos também um policiamento lançado ali próximo à Câmara Municipal, ali naquelas imediações perto também. Perto do ginásio. Perto do ginásio centro ali. Centro administrativo. Isso, agora, né? Teremos ali policiamento lançado ali também. Muito bem, sargento, muito obrigado pela participação e precisando aí do Expresso, conte sempre com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, Antônio Cláudio, o apoio que você tem dado aí, a Rádio Pássaro da FM, que sempre tem apoiado a Polícia Militar, que sempre tem aberto espaço para a gente aqui. Mais uma vez agradeço a vocês e contem com a Polícia Militar, estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, sargento. Vamos sair um pouquinho agora do sargento, voltar aqui pro pastor. A igreja já foi inaugurada, né? Isso. A última vez que o senhor veio cá seria. Ela vai ter a reinauguração oficial no primeiro sábado após o carnaval, mas já está em funcionamento na rua Floriano Peixoto, 897, ali na esquina, ali naquele barracão que é do Juninho Vilas Boas ali. Estamos perfeito. Lá. Onde era Sara, nossa terra, né? Isso. Já teve ali a lanchonete do Dimas também. Isso. Beleza. Já estamos em funcionamento lá. Valeu, sargento, muito obrigado pela participação. Intervalo comercial, a gente vai continuar falando de carnaval, mas agora do carnaval de Arceburgo. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.